2000, pega no grau no quadrinho ajuste e vai reportar esse policial com o localizador da 1492. Tira a foto. Informe Mike, uniforme autorizado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 08 Mike. Sente papa papa, uniforme Mike, uniforme. Ono 096, decolada 09, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom bom. 208, obrigado, boa noite, no 096. Informe, boa noite, gol no 096. Alt gol no 096, contato com radar. Saída Momo, suba para nível 370. 370 Momo, no 096. Localizador, azul 4298. 7 azul 4298, completa final e agora é a transferência de comunicações. Agora eu transferência de 4298. No 705 da Gomes, segue acionamento. Gol no 705, autorizado para o chefe acionar, chame táxi. Autorizado, Gomes, 705. Uno 1968 está estabilizado? Avião INS 1968. Ele completa final, chama torre Salvador, frequência 1118 decimal 95. Torre 295, pode confirmar que está seu prato à frente? O Bravo 9 Lima à sua frente está agora 3.7 milhas. 3.7, obrigado. A negativo, 612.7. 6.7, obrigado. Salvador, gol no 168. Gol no 168, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol no 168. Seven eight two, clear final electric switch to runway 10, down to 2006, connect 1014, loop up on localizer. 1014, confirm, TNH. That's correct, sir. 1014, clear 2000, and clear to join, final LF, X-ray 10, loop 2782, call stop. Uniforme, Mike, uniforme, no solo 13, livre a próxima interseção à direita e chame o solo 12, 1, décima 1. 1, boa noite. Salvador, papapapa, uniforme, Mike, uniforme, livrando. Papapapa, uniforme, Mike, uniforme, confirmou, Tati? 4, 5. Gente, papapapá, uniforme Mike uniforme, está autorizado um táxi via Alfa, ingresso Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame novamente, torre 1, 18, decimal 95. Victor, chamaremos a torre para o cruzamento mais pedestre, vem com os 895 uniforme, Mike uniforme. Chegada a bordo, pista para 4.6 com ajuste na 0.4. 0.4, 4298, completa final do ILS, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado do 53. Azul 4298, continue a aproximação ao artista ali. Continua a aproximação 4298. 0014. Destaque, se é direito, lá em cima, ponto de espera da 1-0-2-3-9-5, ajuste agora com 0-4. Ponto 7-0. Obrigado. Pouso autorizado, pista no zero, vento no zero, 0 graus, 099. Autorizado pouso, né? Pista no zero, azul 4298. Rafa Juliette pro 07, bom nome, Mary. Da chegada é o número 3 na aproximação, Rio. Plano 705, autorizado a alinhar e manter após o tráfego na curta final no zero. Após a passagem do tráfego na final da 1-0, aí mantém a 1-705 da boca. Oceano é 6310, autorizado por Chester na Chimitar. Salvador, 6310. Do 4298, no solo 18, livre próximo, interseção à direita e chama o solo em 121, décima 1. 211, azul 4298. Solo, toma papo, informa o microfone para cruzamento no 735. Ele fala, marca o uniforme autorizado, cruzamento no 735. Emitiu. No 1705, autorizado decolar pista no zero, vento 100 graus, 099. Decolagem 10, ponto 70. Uniforme mais uniforme, frequência livre estacional, boa noite. Boa. 042, boa noite. 7 miles out, established. Azul 782, good evening, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, Azul 782. Oceano 6310, solo Salvador. Confirme o estimado para o seu inicial pulse. Gente, é, se eu tenho condições de manter a posição para dar em... Desconfidente. Azul, Azul, 2782. Boa noite, go no 705, Natael, Leda, Irone, cruza X. Boa noite, go 1705, está em contato radar, suba via CDDE para o nível 360. Natael para o 360. Oceano 6313, cópia. Copia, senhorita, na escuta. Oceano 6313, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Apazulu 1-0, nível 360 aprovado. Saída da El, Leda Motiva, na primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5043, controle Salvador 1208. Aprovado para Guarulhos, nível 360, Sael Leda Motiva. Pega o uniforme Zulu 10, o transponder 5043 e o controle 120. 120, não peguei o resto. 1208. 1208, gente, 6313. Seja o correto, chame para o estacionamento, Oceano 6313. Chamará, obrigado. Oceano 6310, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 118.95, QNH 1014. Azul 4298, prossiga até o portão 01. Prossiga até o portão 01, Azul 4298, grato. Ed 2 on the ground at 23, leave the first right and the call 121 the small one. 211, first right, Azul 2782, good night. Uber 782 autorizado o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Lista para 2010, vai seguir no, como número 2 para aproximação, tráfego da companhia sua frente. O ajuste nós levamos ao quatro, informe estabilizado. 614-2010, segue como número 2. Informar estabilizado, 5972. Afirma, para informação, tráfego da companhia sua frente está com grau de 1970 nós. Reduza a velocidade, Rio 5972. Já iniciamos a redução, 5972. Zero, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 05 nós. Pista, frequência 125.1 e alterna 133.25. Eu não copiei, pode passar de novo, por favor? Primária 125.1 e alterna 133.25. 251.3325, 1705. Rio 5972, mantenha a proa sobre vetoração, seu limite ao localizador. A manter a proa, limite ao lote, 5972. Plano nível 340 aprovado. Saída da El Leda Motiva, pista 10, primeira curva à direita. Acione 5027, controle Salvador 1308. Autorizado Guarulhos, nível 340, via preso Lua 10. Daniel Leda Motiva, decola do 10 com curva direita, próximo. Transponder 5027, controle 208, na 3895. Então 3895, corrigido a 3815, esteja correto, chame para o estacionamento. Vou chamar para o estacionamento da 3815. Para o localizador, curva esquerda na proa 140, está autorizado ao final. Esquerda 140, autorizado, 5972. Rio 5974, completa final, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1896, Salvador, Rio 5974, na final, base trabalho. Rio 5974, vento no 10 grau, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, pista 10. Estação 6310, decolado alto 28, chame o controle Salvador na frequência no 20, decimal 80, bom pouso. 1208, Estação 6310, aberto. Boa noite, o Xenem 6390, contato radar, saída pouca, suba para o nível 350. 350, podemos direto do Jamo? Jamo, utilizado 5972, X-ray da 10. Aquele 5972, passando o Duna agora, completo final, chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 18900. Aguarde, o seu nome é 390. Obrigado, agradeço. É 390, aguarda. Oi, Salvador. Boa, 5972, X-Ray da 10. E o 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sua escuta, 5972. 3500, final do ILS, desça para 2002, o ajuste 9014, informe estabilizado. 2014, estabilizado, 3. Linha 5974, autorizado táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 06 Lima. Gol 1970, aciona a identificação, chegada Mário, desça para o nível 050, o ajuste 1014. Chegada Mário, 050, convida para duas, o 1970. 972, no solo 34, livre à direita, chame o solo 12 e no decimal 1. 21, boa. Solo Salvador, 5972, livrou, só de coisa. Rio 5972, autorizado o táxi via Alfa e Kilo, até a parte 3, posição, aguardando, observe o balizador. Alfa Kilo, parte 3, monitora o balizador, 5972. Rio 5972, entrega, solicitou que o senhor faça um táxi lento, estou aguardando o balizador. Gente, 5972. Na 6310, eu chamei receita agora, frequência 12685 e até na 125 decimal 45. Confirmando, sim. Primária 12685 e a secundária 12545. 12685, obrigado, minha vez, obrigado. Azul 4235, completa sinal, chama a torre Salvador 118 decimal 95. 89. 1970, está autorizado a sinal do procedimento, deixa para 2003, o ajuste 9014, informe e estabilizado. Ok, autorizado o procedimento, desceu para 2000, comida e passou, informar estabilizado, 1970. 4235, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 09. Autorizado, pouso na 1 no 0, 4235. Havana 6313, autorizado por chefe na SMK. Azul 4235, nas colas 42, livre à direita, chame 121, décima 1. Livre à direita, 211, azul 4235. Azul Salvador, azul 4235, livre ao Fox 4. Azul 4235, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 4235. Força na 6313, autorizado o táxi via Pationinha, ponto de estrada 10, chame Torre Salvador, 118, décimo 95, KNH 1014. 1014, autorizado via Fátima, para o ponto de espera da 10, chama Torre Salvador, 118, Salvador, está 3815, parou. Para o posto de acionamento 908. 38-15, aguarde para iniciar o pushback, temos uma aeronave que pousou, que está prosseguindo agora para o portal 9. Ativa na 6, escuta, aguardando para o push, 38-15. Voo 1970, completa final, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, boa noite. Bono 970, pouso autorizado pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. E pouso na pista 10, Bono 970. 4980, aguarde um momento para copo. Juliette, 4235. Azul 4235, vai dar passagem ao Airbus 320 da Avianca, após prosseguir até o portão 09. Azul Avianca, portão 09, 4235. Uso o Embraer 190 da Azul, passagem da guarda, está autorizado o push acionar, chame táxi. Negativo, pouso azul, autorizando o push acionamento, vai chamar para o táxi, 38 na 5. Gol 2043, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Azul 10, nível 360 aprovado, saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita, pistão 10, acione 5573, controle Salvador 1208. Autorizado Guarulhos 360, conforme Azul 10, decolagem 10, curva à direita, da Eule da Motiva. 573, aproximando 208, controle 1043. Gol 2043, escudeiro correto, chame pronto. Azul 4980, Solo Salvador. 6303, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Do Recife, conforme a rota do plano, Azul 17, nível 350 autorizado. Saída Pouca Transição Aracaju, primeira curva esquerda, pista 10. Acione 5047, controle Salvador 1208. Solo 48, livre a próxima direita e chame o solo 1-2-1-1. 2-1, livrar na direita, gol 970. Solo, gol 970. Gol 1970, autorizado táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Lima, gol 970. É 6313, decolada 50, chame o controle de Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 20.80, original 63, zona 7, grato, bom trabalho. Confirmando, 155 a bordo? Afirmo. Autorizado o táxi via Patiluni Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 1014, ponto 3815, bom voo. Ativo, autorizado o táxi, ponto de espera, 6303. Grato, mano, Leda. Da 3815, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 00 grau, tono 2 nós. Área decola no zero, da 3815. Eu chamei 6303, chamador Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251, alterando 3325, eu chamei 6303, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. TAN 38, na 5, passa 1500 na DAEL. Boa noite, 3815, está em contato radar, subiu para o nível 340 na CDL. Afirmativo 340, alguma possibilidade, uma prova mais à frente? Leda ou Motiva? Leda, autorizado. Autorizado, Leda, TAN 38, na 5, obrigado. Então, 3178, acione de estação autorizado ITAP para a chave da mar e desça para 2000 pés com ajuste no 014. Salvador, muito... São Salvador, boa noite, TAN 3305. Prossiga. Sempre possível para a cópia, Recife 330. TAN 3305 agora. 3305, afirma. Recife no 330, Atezo no 7, decolagem pista no 0, esquerda, Puca, Aracaju, 120.8, 5053. E alterna 1 no 33, decimal 25. 25, 1 no 3325, boa, 35, 3895. Boa noite, Gol 1170, acione de inspeção, chegada Mari, vem na Pro de Itapo e desça para o nível 050. Chegada Mari, a Pro é Itapo, 050, na medida Gol 1170. Salvador, vou 2043. Prossiga. Uma informação, o Marcos está... Você está por que hora? Prossiga. Ué, OPC 2043. Está por que hora? Está um pouquinho malado. 2350. Obrigado. Zulu 2043. Liu, Gilberto.